Está entrando no ar o programa Debate Bola com os craques da pelota. A partir de agora, o assunto é futebol. Notícia do seu clube do coração no Debate Bola com Matheus Nascimento, Anderson Batista, França e a participação de Alessandro Matias. Nas técnicas, Josué Cândido. No comando, Moisés Silva. Programa Debate Bola. Debate Bola. Debate Bola. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí, pronto. Começando a partir de agora mais um Debate Bola aqui na Rádio Vicência FM, neste sábado, dia 7/10/2017, com os trabalhos técnicos do meu amigo João Cândido, aqui no comando do programa Moisés Silvas, comentarista Anderson Batista, Alessandro Matias e o meu amigo Matheus Nascimento. Hoje o Matheus não está por aqui, mas está meu amigo Alessandro e também está o meu amigo Anderson Batista, que já está aqui na programação da 98. Boa tarde, meu amigo Anderson, e estamos aí para conversar de muito futebol a partir de agora, neste sábado, sábado de muito sol, viu? Sábado bonito. Sábado ensolarado. Bom dia, Moisés, bom dia, ouvintes da Vicência FM, mais um Debate Bola neste sábado maravilhoso aqui em Vicência, no nosso estado de Pernambuco, trazendo os principais destaques dos nossos clubes e já entrando, falando do Sport Clube do Recife, daqui a pouquinho, com o meu amigo Alessandro Matias. Pois é, já que você falou no Alessandro Matias, eu já quero dar uma boa tarde para ele. O sol aqui tá bonito, provavelmente não é lá na capital, tá do mesmo jeito. Meu amigo Alessandro Matias, boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Anderson. Como sempre, né, programa ao vivo acontece dessas coisas. Daqui a pouco retornamos aí o contato com o amigo Alessandro Matias, trazendo as principais novidades do Sport Clube do Recife agora. Agora sim, Alessandro, agora vamos embora, vamos bater a bola. Assim você me quebra, depois do treino de hoje, foi sol danado, a gente tem que correr, só assistindo, eu tô cansado. E você ainda me bota fora do ar? Eita, mas Alessandro, me diz como é que foi as coisas por aí hoje, pra gente bater um papo. Hoje dia de treino aí no Sport, se preparam para as pesadas pra pegar a equipe do Vitória, Alessandro. Pois é, rapaz, o treino começou aqui 10 e pouco, 10 e 20 mais ou menos aproximadamente, um sol pra cada jogador do Sport aqui, ainda tinha pro time reserva também, enfim, um calor quase que insuportável, né? Mas o treino rolou direitinho aí, alguns destaques, né? O torcedor vai ficar espantado aí, mas o Wesley fez uma grande participação no treino, uma boa movimentação. Teve destaque também na parte física, aqui no GPS do clube. O treinamento contou com o time titular formado por Magrão, Prata, Duval, Henrique e Evandro, Anselmo, Patrick e Wesley, Diego Souza, Oswaldo e André. Novidade aí, a gente pode perceber o Oswaldo, né, que fez o gol e que deu a vitória de colete, né, o time titular, e a zaga, né, contando agora com o Durval. Luxemburgo formou, né, a zaga com Durval e Henrique. Pois é, vai antes, vai. O Wesley, viu? O Wesley fazendo aí um treino legal. Espero também que esse treino do jogador Wesley reflita, né, quando for jogar bola também contra o Vitória. Tô até surpreso, viu? Nada contra o jogador Wesley, né? Mas a gente tem visto que as partidas dele, só Jesus na causa. Aquele velho ditado, né? Que ele não deixe de ser aquele leão de treino e passe a ser um leão de jogo. Um cara que decida dentro de campo, algo que anteriormente não vem acontecendo. Pelo menos nos treinos, como o próprio Alessandro está trazendo aqui pra gente, e já tinha visto isso também nos últimos tweets do nosso amigo, em relação ao Wesley, o desempenho do meia hoje no treino na Ilha do Retiro. Alessandro. Anderson. Oi. Realmente, ele tem desenvolvimento legal aqui no treino, a movimentação, como acabei de falar, Mas, para você ter uma ideia aqui, quando acabou o treino, a gente conversou aqui um pouquinho com o Luxemburgo, e ele tinha falando, né, essa história aí de o cara voltar, né, ao ritmo de jogo, que estava há muito tempo parado, né, no São Paulo, a motivação, essa coisa toda. Então, é lógico, não estou defendendo o Wesley não, mas pelo treino que eu tenho acompanhado aqui, né, a movimentação foi boa, né, em todos os contextos aí, e principalmente a parte física, né, que está se destacando. E é aquela história, o torcedor tem que ter paciência, né, já que chegou, quer colocar ele, né, como titular do time, bem seguindo aí a escalação com ele aí, o torcedor tem que segurar a onda e ver até onde vai isso aí, né. Eu acredito que o cara vai pegar ritmo de jogo, vai desenvolver um bom futebol, né, por questão de tempo. Eu, no lugar do Luxemburgo, não escalaria hoje o Wesley, né. Eu teria feito o que todo jogador, todo técnico faz, que é, o cara chegou, vai treinar, ele vai participar, vai entrando nos jogos, aos poucos, para ele namorar com a torcida, com ele mesmo, né, essa situação toda em contexto. Agora, há necessidades, pode ter um elenco que todo mundo sabe que não tem muita qualidade, não tem muita quantidade também, né, de material humano, então tudo isso aí pega. Agora, é só aguardar. Ele é o titular do jogo, o professor tem que ter essa paciência. Tem que ter mesmo essa paciência. Tem que ter a paciência com o meia, né? Um jogo. Ele, na minha opinião, teve aí uma inversão de roteiros, podemos dizer assim. Porque ao invés de ser um jogador que chegasse para adquirir a confiança dentro do elenco rubro-negro e após isso fosse um cara que fosse acionado aos poucos dentro da titularidade, não, ele já chegou com uma espécie de cadeira cativa no Sport, tendo aí o aval do técnico Luxemburgo, e não convenceu diante da torcida, muitas críticas em relação ao atleta. Aí agora ele vai pegando o caminho inverso, ele vai voltando aos treinamentos, aprimorou a parte física nesta semana, retorna aí ao time titular, que é uma opção, e podemos dizer que é uma insistência sim do treinador rubro-negro, mas que com o desempenho de hoje no treino, esperamos que dê uma melhor performance do jogador nesse jogo contra o Vitória na quinta-feira. Pois é, falando sobre o jogador Wesley, né? Eu acho que houve um equívoco, né? Na minha opinião, viu, Alessandro, você que está me ouvindo aí, que do Vanderlei, né? Acho que não deveria ter botado o Wesley logo depressa no time, ter feito aos poucos, né? Ter ido no treino, depois botava ele alguns minutos finais, aí como realmente os times fazem, né? Com o jogador que chega na equipe, então acho que botar ele logo de cara para ser titular, isso deve ter, de certa forma, não foi legal, na minha opinião. Viu a evolução de Wesley muito longe daquele jogador do Santos, né, que foi destaque e preferido por vários times do Sul, ainda teve time de fora também que levou ele. Então acho que foi um equívoco, na minha opinião. Assim, né, eu sempre digo, eu não gosto, fico falando um pouco dele, não vou pegar no pé dele, mas ele é um bom jogador. Só que, infelizmente, não tem rendido o esperado que a torcida quer. E nesse momento difícil que a equipe do Sport está passando, infelizmente os torcedores não têm paciência, né, Alessandro? Então quer resposta logo. É que o elenco, né, com essa escalação aí, não chegou como ativista. Chegou sem experiência, muito prazer ali ao Sport, e o que se percebe, né, é que ele colocando o Wesley como titular, ele também ganha, né, restante os titulares nessa força aí para os jogos, porque a turma está querendo ajudar o companheiro, né? Estava cobrando aí o setor de imprensa e todo mundo aí em cima do fraco, como pode, vamos destacar aí que o Wesley vem desenvolvendo, mas ele ganha, né, essa força aí da do elenco, dos jogadores, nesse sentido aí que a gente está falando. Então é ser inteligente, né? Jogar com quem tem no momento, né? Ter o elenco e fechar ao máximo aí, né, mesmo contra essas informações aí, não chegou, perdeu o grupo, não chegou isso, não chegou aquilo, mas o cara é inteligente, o cara tá botando aí uma ferramenta, vamos colocar assim, de motivação, que é o grupo, né, ajudar o atleta, né, o Wesley a desenvolver, voltar a desenvolver um Pois é, isso é que existe, né, Anderson? Antes você pegar o microfone aí para falar, fica à vontade, viu, Anderson? A questão é que o esporte, e até o próprio Vanderlei Luxemburgo, ele deve manter essa postura de colocar o Wesley, é uma preferência do treinador, mas a partir do momento que o jogador ele não estiver rendendo o esperado na primeira etapa, ou até mesmo 15 minutos da segunda etapa, e o jogador repetir as atuações anteriores, cabe ao treinador acionar outro jogador que está aí com sendo a opção no banco de reservas, porque a gente vê que o Sport fica praticamente com um a menos dentro de campo, quando a gente percebe que o Wesley não consegue render. E insistir nessa opção nos 90 minutos, eu acho arriscado. Então, assim, começar com o atleta, bem, se quer recuperar o cara, se quer dar mais ritmo de jogo, do mais que ele já teve com a camisa do Sport, mas, assim, se começar a render, se a gente vê que está dando resultado, tudo bem. Continua com o atleta em campo. Mas caso não, faz uma substituição, porque o que aconteceu com o São Paulo, muita gente ficou na bronca, porque era nítido o mau desempenho do atleta dentro de campo e a continuação dele com esse baixo rendimento. Aí entra aquela questão que, como o Vanderlei é um treinador experiente, né, e ele tá vendo onde a gente não tá vendo. E isso aí ele tá no dia a dia, né, Alessandro? A gente até fica criticando por fora, mas no dia a dia ele sabe realmente como é que tá o jogador, né? A gente acaba... Agora, porque se reflete quando vai jogar, né? Quando vai jogar aí acaba não rendendo o esperado, aí a equipe, os torcedores acabam, de certa forma, pegando no pé do jogador. Esperar que realmente ele volte a jogar futebol, que ele dê uma ajuda muito rápida à equipe do Sport. Hoje a equipe do Sport precisa, sim, muito, muito mesmo do futebol dele. Que ele demonstre pelo menos o que ele fez agora no treino. Pois é. Ô Alessandro, você tá me ouvindo direitinho, tá? Pronto, tá. Até a gente mudar de assunto um pouquinho para falar também das obras da ilha, essa coisa toda, que até o presidente conta essa informação, mas como sempre faz, e faz bem que é para nós. Outro destaque aí que eu colocaria foi o Diego Souza, né, que também tem sido muito cobrado, e tem uma bola maravilhosa ali pro Paulo, que pegou e mudou, né, no titular. Hoje a Tim tá de brincadeira com a gente, né, Anderson? Hoje ela tá querendo derrubar o nosso programa, ela não vai conseguir, vamos embora. Mas é hoje. Agora sim. Olá. Meu amigo Alessandro, hoje a Tim tá querendo acabar com o nosso bate-papo aqui, tão produtivo, rapaz, levando informação, mas vamos que vamos. Meu amigo Alessandro, continue. Eu não sei se você está ouvindo, mas aqui na rádio, também está aqui no colocar os amigos, né? Não só no lançamento que ele fez, na bela medida de bola para o Oswaldo, né? Que abriu o placar, que é o único gol dos titulares e do coletivo que a gente fez para ele. Passou muito bem, entre outras bolas, né, que foram destaque no momento. E não chegou também parando muito, mas muito mesmo, até um colega aí do time de meio de campo aí, para as marcações, né? As bolas metidas nas costas, então chegou, falou muito para essa jogada aí. Então, para vocês terem mais ou menos a ideia aí desses nomes, né? O Wesley, o Rosval, o Diego Souza, né? Com um destaque, e a zaga sem problema algum. Né? Porque quando é que algumas falhas, alguns erros, né, que são normais, mas a gente não pinta nada disso. A zaga rubro-negra se postou muito bem com o Durval e com o Henrique. Pois é, então isso quer dizer que esperança, né? Esperança é coisa boa, né? Já que tá sendo treinado tão bem, né? A questão de zaga, aquele meio ali, o Diego Souza também no treino mostrando também, tendo uma boa participação. E isso é muito bom quem ganha o time. Exato. Quem ganha o time do Sport com isso. É esperar realmente essa questão, né? A gente tá. O nosso amigo Alessandro tá diretamente do centro de treinamento do Sport, né? Aí por isso que a gente tá pegando essa informação. Meu amigo Alessandro, a gente, já que você falou sobre a questão de. Sim, fica à vontade, viu? Na ilha. Pronto, já tá na ilha, exatamente. Então, a gente... Lembrando até que esse é o último treinamento do Sport na semana. O Sport só volta a treinar na segunda-feira à tarde, às 3h30. E o Sport retornando, até porque domingo dá aquela velha descansada, ninguém é de ferro. Né? Pois é. Ô, Alessandro, esse treino começou de que hora, Alessandro? Rapaz, estava marcado para 10 horas. Uhum. Imagina a lua mesmo, viu, Anderson? Imagina a lua mesmo, viu? Sol quente e danado, né? 10 horas da manhã hoje. E hoje o sol tá daquele jeito, hein? Mas aí o pessoal ficou bem agitado mesmo hoje pra jogar o bom. Pra treinar bem. Tem um sol quente e danado. Uma hora ingrata para os jogadores, né? Treinar essa lua que está aqui em Pernambuco. Já chegou se aproximando do verão. E a gente percebendo que esse horário atrasou um pouco o treino da equipe rubro-negra e os jogadores pegaram esse sol escaldante, que até nessa temporada o Sport não teve jogos, né, às 11 da manhã, que foi um assunto tão debatido na CBF, em jogos no Nordeste que aconteciam nesse domingo de manhã e que agora não está acontecendo mais. Também é um sol quente danado. Ô Alessandro, meu amigo, você ia trazer informação pra gente sobre as reformas aí na ilha aí. Como é que estão essas reformas, hein? Pois é, rapaz, não é impossível, né? O Sport está num processo de melhorias na ilha do Retiro, né? Vamos dizer, as obras estão ainda em fase inicial, mas para você ter uma ideia aqui, já a lavanderia, né? O Sport já foi, já tem um muro lá do outro, já está mudando, o vestiário de visitantes também já está tendo uma modificação aí para abrir espaço para, não digo túnel, né? Para o acesso dos juízes, dos jogadores, visitantes do Sport, porque esse túnel, né, conhecido aí, esses trens, túneis do Sport, vão ser retirados, né? Então, esse tipo de obra já está acontecendo na ilha e a gente descobriu aí, nesses dias aí, com algumas fontes, que o Sport está planejando para 2008, para o início do ano já, que a arquibancada do placar, né, que atualmente é usada somente pela torcida adversária, que ela seja usada pela torcida do Sport. Para isso, né, o que é está acontecendo? Está sendo mobilizado aí o Sport, né, a parte de engenharia, com a Polícia Militar de Pernambuco e com o Corpo de Bombeiros do Estado. Então, eles estão orientando o pessoal aqui do clube para que essa obra possa dar efeito, né, possa caminhar. Para que isso ocorra, para vocês terem uma ideia, a rua do Tupê, né, é aquela parte das cadeiras ficam do lado da cadeira central, fica do lado direito de quem olha para o estádio, né, para dentro do campo, e a parte coberta, né, a cadeira coberta também. Então, essa parte aí, desse setor aí, vai receber duas entradas, né? Aliás, vai ficar com duas entradas, pelo menos esse é o projeto. Um que vai ser uma entrada para a bancada do placar, e a outra entrada que seria, e vai ficar, né, exclusiva somente para os proprietários de cadeiras daquele setor. Eu parei aqui agora porque o Gervoso entrou aqui agora e ficou olhando para esse momento aqui na sala de imprensa e eu fiquei rindo aqui agora. É ele que vai dar a entrevista e mandar você conversar com ele ao vivo agora, Alessandro. Ia fazer uma maldade com você. Pega ele aí agora, conversa com ele sobre o treino, como é que foi, o que é que ele achou do treino, aquela coisa toda. Será que ele está tendo a mesma visão que toda a imprensa que está aí viu hoje nesse treino, a evolução? Eu ia fazer essa maldade com você, viu? O engraçado é que normalmente não tem coletiva de imprensa, né? Ele já é combinado com todo mundo aqui que trabalha com o treino de esporte. Mas o engraçado aqui agora é que ele chegou no parou olhando para ti aqui, o cara disse. Aí por isso que eu fiquei naquela, depois vai falar comigo, não vai, eu tô ouvindo aqui com vocês, mas foi isso aí. Pois é, Anderson, tá vendo? Ele tá lá diretamente de lá e o Luxemburgo passou, tá olhando assim, será que esse rapaz vai me perguntar alguma coisa? O homem é importante, rapaz. O homem tá aí, junto com o povo fechou. Foi pro fechou. Louco pra pegar o azeite aí do peixe. E eu não tô sabendo que ele disse que o vinho de tantos e tantos de, mil. Era um pouquinho salgado, né? O vinho dele tem um... É amargo demais, né, Alessandro? Mas o vinho dele tá chegando junto, né? A gente percebe que A gente tá vendo o homem já participando dos treinos. Dos treinos. Tá, cruzamento. Cruzamento. Daqui a pouco vai estar tomando esse vinho também, seu Alessandro. Deus que ouça. É, meu amigo. O Alessandro, campeão, vê só. Esse jogo do o Vitória. O Sport volta a treinar quando agora, Alessandro? Se apresenta no CT na segunda-feira, às 3:30 da tarde. Pois é, 3:30 da tarde, no caso. 3:30 da tarde. Notícias agora sobre o adversário do Sport, que treinou ontem à tarde. A equipe do Vitória. A equipe do Vitória. Dois rubro-negros, né? Coincidência, tudo Leão. O Wagner Mancês, um esboço da equipe titular, que vem com o Kaique no gol. O Kaique Sá na lateral direita. A zaga com Ramon, o Wallace e o Juninho na lateral esquerda. Aí temos o Felipe Souto, o William Correa e Iago no meio de campo. Neilton, David e Trelles no ataque. Esse é um provável time da equipe do Vitória, que treinou o Wagner Mancini utilizando aí o time num 4-3-3, com Neilton de um lado, David do outro e o Trelles mais centralizado. Ô, Alessandro, esse jogo está sendo tratado como uma final de campeonato, Alessandro, aí? Deixa eu só terminar aqui, que eu me atrapalhei aqui quando o Oswaldo ficou olhando aqui para mim. Parece que é que ele quer, vai falar, não vai, e eu falei com vocês aqui, eu fico mais assim. Eu não terminei o raciocínio, né? Então, essa obra da Fonteira do Mar, que eu quero a gente falar aí, vai entrar, tem tudo, engenharia está em cima e trabalhando em silêncio, foi negada, né? Mais um fato que é negado aí de bastidores, que o presidente nega. Então, eu recebi esse material aí, antes até de ir para o ar de alguns colegas aí de rádio, onde o presidente falou que isso aí foi um mal-entendido, que isso aí não tinha muito procedimento, que era inviável, essa coisa toda. Mas, na verdade, isso foi dito, né? Nesses dias aí, nos bastidores, e já vem sendo tratado há muito tempo pela diretoria rubro-negra. Um investimento que o Sport faz aí, em relação à estrutura da equipe, principalmente do estádio, né? Algo que vem sendo falado aí, essa arquibancada do placar, que muito tempo os torcedores questionam em relação a ser do Sport e não dos visitantes. Então o Sport aí se movendo, visando também o 2018, né? Não deixa de ser uma obra que venha a aumentar a capacidade do estádio para 2018, algo importante. E quem tem a ganhar com isso é a torcida rubro-negra, que com certeza terá mais espaço dentro da Ilha do Retiro, algo que foi perdido nos últimos anos por questões de segurança. Mas o Sport agora tentando aí se readequar junto à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, para dar mais acessibilidade ao seu torcedor. Agora, Alessandro, falando sobre o jogo, aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco, esse jogo contra o Vitória, né, que isso pode ser um divisor de água muito grande, né, tendo visto que é um clássico nordestino, esse jogo tem decisão de Copa de Final, como se fosse aquela Copa que você tem que ganhar de todo jeito para ser campeão, né, Alessandro? Pois é, ninguém quer sair de uma partida contra o Vitória, né, que é um clássico muito regional, com derrota, né, e acima de tudo, foi esse clima que o Sport vem aí, precisando de vitórias, enfim, mas o clima que a gente sente aqui é que é Copa do Mundo, né, como você está dizendo aí, é um divisor de águas, onde essa vitória aí vai trazer, vai trazer muita expectação aí para o trabalho, né, para a continuidade. O que o torcedor do Sport tem que ver, né, e o que o Leão da Ilha aí, o jogador estão vendo, o técnico, enfim, que todo mundo está aqui, é que não é nada demais, apesar da boa campanha de Vitória, né, principalmente fora de campo, fora dos seus domínios, mas dentro do barradão eles não têm sido, né, tão forte quanto, né, aliás, tem sido um péssimo mandante. Mandante dos seus domínios. Então, tudo é possível, cara. Eu tenho dito, se jogar o que jogou antes daquele pênalti que foi anulado lá contra o Vasco aqui na Ilha do Rio, tem grandes possibilidades de sair vitorioso aí contra o não só contra o Vitória, mas contra qualquer outro time aí da Brasileirão 2017. Pois é, acho que tem prejudicado demais a equipe do Sport, Alessandro e Anderson, essa oscilação, né, de jogos, rapaz. O Sport faz um jogo bom, né, contra um time, quando vai jogar contra o outro, não é o mesmo, parece que muda tudo, parece que a galera desaprende a jogar bola, a jogar futebol, que... não sei o que é que acontece, rapaz, essa oscilação é que está prejudicando muito a equipe do Leão. Por isso que até em nossos jogos aqui, junto com você e até mesmo com o Matheus Nascimento, nós sempre perguntamos, né, qual será o esporte que vai entrar em campo nesse determinado jogo, seja no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na Copa Sul-Americana. O esporte oscila muito, varia demais de uma partida para outra e infelizmente isso tem aí decretado uma posição ruim para o esporte nessa competição, que é a zona do rebaixamento até o momento, mas que nada está perdido. O esporte pode sim recuperar o seu bom futebol ainda dentro da competição, nessa reta final de grande importância, porque a primeira divisão é uma prioridade da diretoria para a temporada 2018. Pois é, meu amigo Alessandro, você concorda aí com a gente também nessa questão dessa oscilação da equipe do esporte de jogo para jogo, Alessandro? Eu digo aqui, né, nas minhas vezes com os amigos, que o problema é essa oscilação. Se cuidar disso aí um pouquinho, o esporte tudo aí está... Aliás, o esporte não tem um elenco hoje, de qualidade a mais aí do elenco do esporte em 2017. Por outro lado, a gente vê que se tiver essa oscilação aí, o esporte tem qualidade, né? Se a gente olhar para o elenco do esporte para ficar numa zona de rebaixamento, eu acho que é muito. Eu acho que o esporte não tem time para ficar numa zona, tem time para disputar entre seu décimo lugar, décimo, enfim, mais ou menos no meio do campeonato, né? Dos times. Exatamente. Acho até injusto no momento esse posicionamento do clube tá entre os últimos, né? Agora, foi tranquilo, né? Vários jogos sem pontuar, não dá para fazer isso com a primeira divisão, né? Exato. São quase 10 rodadas sem você vencer uma partida. A Série A não perdoa. A Série A, ela sempre vai... aparecendo novas equipes que vão somando pontos, vão buscando seus objetivos dentro da competição, e o esporte foi ficando para trás, estagnou aí na casa dos 20 pontos, agora com 30 pontos, chegando aí com o empate do último jogo contra o Vasco, mas ainda é muito pouco para o elenco que o esporte tem em relação aos clubes que estão com ele na disputa. A gente até trouxe aqui a escalação do Vitória, e se levarmos em consideração a escalação do Vitória com a escalação do esporte, a gente vê que o esporte é muito mais bem servido de peças do que a equipe baiana, mas falta aquele conjunto, falta aquela postura do Esporte Clube do Recife dentro de campo, aquela garra, aquela determinação demonstrada contra a Ponte Preta, mas que não perdura durante os próximos jogos. Sempre aquela oscilação, como já foi falado aqui, que acaba com o rendimento do time. Olha só, a equipe do esporte vai ter que enfrentar a equipe do Vitória, lá em Salvador. E eu estava até conversando, meu amigo Alessandro, com o Anderson, em off, até ao vivo ontem, né, às 11 horas, no show da manhã. Que se o esporte, porque isso pode acontecer, se o esporte vir perder, que é isso que ninguém quer, da equipe do Vitória, será no próximo jogo, aqui na ilha, vai vir mais pressionado ainda. E isso não seria bom. Então, esse jogo é um divisor de água mesmo. Tem que vencer a equipe do Vitória, porque se já está com uma pressão grande, porque iria começar a depender de outras equipes para sair da zona de rebaixamento. E é isso que a equipe não quer, né, Alessandro? Pois é, cara. Ligado, né? Mandando energia aí, se vier, vai ajudar. Mas eu acredito, sinceramente, é uma opinião minha particular, eu acredito que o esporte vai fazer um bom jogo, né? E, agora, tudo depende também do fator sorte, né? Ninguém pode, futebol é uma situação que não dá pra gente afirmar, né? Com tanta convicção aí das opiniões, mas pelo que eu tenho visto, a movimentação dos treinos, da cabeça, o clima da galera aqui, jogadores do esporte, comissão técnica, enfim, eu acredito que o esporte vai atrás de Salvador aí, quem está com um resultado positivo aí. Pois é, rapaz, vamos estar todo mundo na torcida aí, todo mundo aí, tem ainda mais treinos, né, para acontecer na equipe do esporte durante a semana, né, ver o que se tiver alguma coisa que não foi legal no treino de hoje, que no próximo treino possa vir melhorar, para que no jogo contra o Vitória vença e vença bem, né, contra a equipe do Vitória. O esporte sabe ganhar lá no, em Salvador, viu? Sabe ganhar, ganhou do Bahia. Até porque a última vitória foi em Salvador. Exatamente, né? E com um time bem diferente, né? Exato. Que tá hoje. Então dá sim pra ganhar da equipe do Vitória. É um jogo direto, é um concorrente direto. O Vitória também tá ali embaixo lutando pra não cair. Então é um jogo que não pode perder pra equipe do Vitória, meu amigo Alessandro. Vamos ficar aí na torcida. Vamos ficar na torcida, mas é o que a gente tá dizendo aqui, cara. Tem tudo pra fazer um bom jogo. Esse período aí tem jogos, né? Estão treinando, né? Foi importante para aprimorar algumas situações, né? Essas mudanças, observações. E agora, o lado ruim é a cobrança, né? O interessante é que o time está numa fase ruim, por exemplo, entrou na zona de rebaixamento. Então, que quarta-feira, que domingo, que fazer logo outro jogo, para que não fique essa pressão, né? E o Sport pegou o contrário, né? Entrou na zona de rebaixamento e pegou essa fase aí sem jogos e só vai jogar contra o Vitória, porque ainda tem alguns dias, né? Com essa pressão de torcida, comentários, né, negativos, imprensa cobrando também, tudo isso aí atrapalha um pouco o trabalho aqui do pessoal. E esses dias serão muito importantes para o rubro-negro, levando em consideração que depois do jogo contra o Vitória, se a gente analisar a tabela do Sport, só vai ter jogos quarta e domingo. Sem intervalos, com poucos dias para treinamento. Então a gente percebe que esses dias podemos até considerá-los como uma intertemporada. Esses 10 dias que o Sport passou aí, desde o último jogo contra o São Paulo até a próxima partida contra a equipe baiana. Pois é, meu rapaz. Dia 12, né? Pega o Vitória, aí 3 dias depois, né? Dia 15, pega o Atlético, né? Isso. Na Ilha do Retiro, dia 15, aí depois, 4 dias depois, né? No caso, pega a dia 19, pega o Santos em casa também. E dia 23, sai, vai pro Sul, pega o Atlético Paranaense. E no 26 já retorna para a partida contra o Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana. Caralho, não vai ser fácil, viu, cara? A vida do depois parar, pô, não vai parar, viu? Você, levando em consideração que teremos a sequência da Copa Sul-Americana dia 26, aí com certeza no 29 ou 30 o Sport entra de novo em campo pelo brasileiro. Falha a memória agora, não sei o adversário, mas retorna dia 2. Feriado para enfrentar a equipe do Júnior, o jogo da volta pelas quartas da Sul-Americana. Vai ser agora, daquele agora, jeito. Eu queria comentar com vocês aqui que são pessoas que eu acredito aqui no esporte, são os componentes do departamento de metodologia, né, Reinaldo Freire, e os métodos aqui que são vários, eu não vou citar só um ou outro, então para ninguém achar que eu estou falando sozinho, mas enfim. E eu confio muito na medicina preventiva do esporte aí, não tem ninguém no PM. Então, esse trabalho dos bastidores aqui, né, da Maíra, tem dado muito suporte, né? Se a situação está complicada, com todo mundo aqui, então vocês imaginem só se tivesse muita gente no departamento médico, né? Exatamente. Fisiologia e os médicos aqui, e toda a estrutura que o esporte dá, isso aí dá um suporte. Né, que a gente, ninguém fala, né, só fala quando não tem problema, né, mas é bom destacar, né, quando a fase está boa aí nesse sentido aí, desses dois departamentos. Pois é, rapaz, isso mostra também a competência de profissionais que tem aí na equipe do esporte. Então é um mega time, rapaz, é um mega time, então basta aí agora todo mundo voltar a jogar bola bem, voltar a ganhar, voltar a confiança, que é mais importante do que tudo, é voltar a confiança. É você ter a autoestima só vai vir com a vitória. Você ganhou, parece que as coisas, os problemas acabam ficando um pouco de lado, né? Esquece aí os problemas e começa só a focar aí em voltar a vencer, claro, e voltar visar o campeonato de outra maneira. Vamos esperar aí que o Sport vença a equipe do Vitória, vamos estar na torcida e, claro, vai sempre estar trazendo informações aqui pra gente, meu amigo Alessandro. Viu, Alessandro? É isso aí. Amigos. A gente que agradece. Alessandro, eu quero pedir desculpa a você hoje, porque hoje realmente nossa equipe tá meio brabo. Todo mundo entrou aqui no estúdio. A gente tava numa correria danada aqui e. Rapaz, um eco danado aqui também dentro do estúdio hoje. Hoje tá de parabéns, viu? Rapaz, é porque o torcedor tá em casa ouvindo e vocês estão ouvindo aí. Mas hoje, por exemplo, hoje eu tive que passar por essa resenha aqui com o Luxemburgo, que ele me deu um susto no ar aqui falando com vocês. Por isso que ficou meio. Tem algum momento a situação ficou complicada. Eu ouvi muito o retorno, né? E a gente foi melhorando de acordo com o andamento está lá aqui pelo lá, no caso, não é a mesma coisa que está no estúdio, está em casa ouvindo, como vocês, né? Estão ouvindo aí os amigos de Vitória e das cidades vizinhas. Mas tudo em nome do esporte, tudo em nome de trazer a boa notícia aí e atualizar o torcedor rubro-negro da zona da mata do meu querido estado de Pernambuco. Com certeza, só lembrando, a torcida do esporte quer saber de informação, é ir lá no site www.eupraticoesporte.com.br e fica sabendo de tudo. Não é isso, meu amigo Alessandro? Pois é, meu querido, obrigado aí mais uma vez pela participação. Segunda-feira agora a gente volta, amanhã foi Porto de Galinha. Olha aí, beleza, parabéns, cabra. Mandarei fotos de lá. Tá certo. Beleza, faça isso mesmo. Corretíssimo. Eita, beleza, meu amigo Alessandro, bom final de semana e obrigado aí por essa participação durante toda a semana aqui com a gente e também no Debate Bola. Que é isso, eu que agradeço, um abraço Anderson, um abraço Moisés, amigos da Vicente FM. Vamos embora, tamo junto. Na hora, meu amigo, um abraço. Olha aí, viu, meu amigo? Conversamos um monte aqui, né? Apesar que hoje realmente a Tina tava querendo deixar a gente falar, dando aquele aqui, realmente acontece isso. Quando eu tô na rua para trazer informação para cá, Anderson, para o show da manhã, ou seja, para qualquer programa que esteja no ar e eu esteja na rua, acontece isso mesmo. O microfone, né, acaba dando aquele eco e é horrível para quem tá tentando falar com a pessoa. Mas a gente conseguiu levar informação aí para os nossos ouvintes. Vamos que vamos aqui, vem pra cá, Anderson, antes da gente vir aqui, deixa eu falar pra você que, eu tô com meio mundo de papel aqui hoje na mão, que a festa de Nossa Senhora do Rosário continua lá na Comunidade de Cais, termina amanhã, dia 8 de outubro, então você pode acompanhar também. Lembrando que amanhã a gente tá naquela correria aqui pra fazer uma transmissão da missa, né, do encerramento, não tem nada certo ainda, mas qualquer coisa durante a nossa programação, vamos estar sim informando aos nossos ouvintes. Ô Anderson, traz aí pra mim aí, rapaz, rapidinho as informações do futsal. Ontem a gente entrou nos nossos clubes, que eu vou dar uma olhadinha nisso aqui rapidinho. Certo, vamos lá, vamos com as informações do futsal aqui no nosso município. Lembrando que este fim de semana, por motivos de festividades aqui no Ginásio de Esportes Amauri Pedrosa, não teremos a rodada do futsal. As quartas de finais que aconteceriam neste sábado só vão acontecer na quarta e na quinta-feira, dias 11 e 12 de outubro. Repassando para os torcedores que não conferiram no meio da semana jogos das quartas de final do Gol Aberto de futsal aqui em Vicência, teremos aí no dia 11 Arena Futsal enfrentando a equipe do Carrossel de São Vicente às 7h45. Às 8h45 teremos a seleção de Timbaúba enfrentando o Danone Futsal. No dia 12, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, teremos às 7h45 o City Futsal enfrentando o Óleo de Nazaré da Mata e às 8h45 o Atlético Vicência, o conhecido Cagabica, enfrentando a equipe do Centro Social. Então esses são os jogos aí do meio de semana pelas quartas de final do Aberto de Futsal aqui em nosso município. Trazendo informações também do Pernambucano da Série A2. Pernambucano da Série A2 que terá rodada neste final de semana, 8 de outubro. No domingo, toda a rodada será disputada, 3 jogos às 6 da tarde e 1 jogo às 4 da tarde. Daqui a pouco traremos aí as informações do Pernambucano da segunda divisão. Pois é, ô Anderson, a gente tá aqui com utilidade pública, não é utilidade pública, né, rapaz? É um trabalho que vamos fazer aqui no nosso programa, a gente sempre fala de muito futebol, mas o senhor Adielson, né, ele mora em Garaçu, está aqui na nossa frente. Ele está à procura da filha dele, o nome da filha dele é Patrícia Bernardo dos Santos. A mesma tem um esposo que trabalha em uma padaria aqui em nossa cidade. Então, Patrícia Bernardo dos Santos, se você estiver ouvindo a gente aqui, o seu pai está aqui na Rádio Vicência FM, à sua procura. Né, a gente avisa os nossos ouvintes, né, que se conhecer aí a Patrícia, alguma Patrícia que, né, que o esposo dela trabalha em uma padaria aqui na cidade, e que entre em contato com a gente agora e eu venho aqui no estúdio da 98 que seu pai está aqui. O senhor quer falar com a gente? Não? O senhor está procurando ela? Eu vi que o senhor chegou aqui com a gente. Você vem com a gente? Pode sentar, fique à vontade, né? Ou dá o microfone dele aí antes para que a gente possa conversar um pouco com ele no nosso programa. Vamos mudar um pouco aqui, a gente fala todo dia de futebol, mas vamos falar um pouco. Senhor Adelso, boa tarde para o senhor. O senhor está procurando a sua filha, o senhor mora onde? Eu já falei que o senhor mora em Garaçu, claro, mas traga um pouco do seu histórico, vai que a sua filha está ouvindo o senhor agora. Eu vim porque faz tempo que eu não... Eu falei que ela foi lá em casa. Ela me deu o endereço tudinho. Mas saiu da memória. Quando eu cheguei, eu satei. Uhum. Saiu da memória, tudinho. O senhor é de Garaçu. Eu sou de Garaçu. O senhor é de Garaçu e o senhor está à procura da Patrícia, que é sua filha. É minha filha. No caso, ela já foi na sua casa, lá em Garaçu. Lhe passou toda a informação foi daqui, aí, mas o senhor esqueceu. Foi. Pronto. Ô, dona Patrícia Bernardo dos Santos. Seu pai está aqui na programação, está aqui à sua procura. Ele foi na sua casa, né? No caso, o senhor já conhece ela tudo. E foi na minha casa. Você foi na sua casa, tudo bem? Eu não fui na dela. O senhor não foi na dela. Então, assim, ele tá à sua procura aqui, viu, minha amiga? Né? Você não conhece antes alguém? Particularmente não, mas também deixar bem claro que se a Patrícia estiver nos ouvindo, ou também algum conhecido dela, que venha aqui na Rádio Vicência entrar em contato conosco para juntar os elos da corrente, né? Até porque nessa procura a gente sabe que quem perde aí é a família, fica sempre procurando os entes queridos e infelizmente não obtendo êxito. É. Mas então, já que está aqui na Rádio Vicência, compareça aqui no prédio, porque o seu pai está aí à sua procura. Sou Adelson, o senhor, rapaz, trabalha no Odum, é o nome? Odum Norte. Odum Norte. Odum Norte. Ela sabe tudinho. Então, é. Minha amiga Patrícia, viu? Ele vai estar aqui, só ficar aqui com a gente, né, no nosso estúdio. Se caso ela aparecer, você está aqui falando, né? Que caso apareça, vem aqui, minha amiga, viu? Ele está ali à sua procura. Ele veio aqui e esqueceu onde é o local, realmente, né? Você vem aqui na cidade, não conhece, fica difícil de encontrar um local realmente onde é a casa. É. E como ela deu endereço seu, mas o senhor não lembra, né, de não, nada. Não, me lembro mais não. Pronto. Então, esse programa é muito ouvido, vamos esperar a resposta. A resposta, e lembrando sempre que nas outras programações que virão aí neste sábado, deixar aí esse recado, né, de muita importância para eles dois, porque caso não venha a ser resolvido, mas sempre o recado está sendo dado aqui na Vicência FM. Pois é, então só ficar aqui com a gente, né, que as ela apoiará isso, ela vem aqui me procurar. A gente vai estar sempre avisando aqui no nosso programa. Fica aqui sentadinho com a gente, porque caso ela apareça, né, nossa amiga Patrícia Bernardo dos Santos, seu pai está aqui na Rádio Vicência FM, ele é de Garaçu, o nome dele Adielson, e mora em Garaçu, e está aqui no Vime Acuranga, e está aqui na Vicência FM. Vem aqui pra gente, pra você encontrar seu pai, que ele disse que você deu endereço, mas agora ele não lembra mais. Já fez, já, não foi, meu amigo? Beleza. Vamos voltar ao assunto de futebol, meu amigo Anderson. Hoje a gente tá um pouco desorganizado hoje. Corrido, né? Não é desorganizado, não. Jamais. Essa equipe não é desorganizada. Nosso amigo Matheus Silveto hoje não pode estar aqui presente com a gente, mas estamos levando o futebol hoje, já trouxemos informação. Fica aí com o nosso diretor, qualquer coisa, viu? Vamos completar os jogos da Série 2. Vamos. Os jogos da Série 2, trazendo os jogos deste domingo pelo Grupo A. Teremos aí o Centro Limoeirense enfrentando o Ferroviário, às 15h no José Vareda, em Limoeiro, e no Cabo de Santo Agostinho, a Cabense enfrenta o Veracruz, também às 15h. Lembrando que o líder e todo poderoso Ibis Esporte Clube já está classificado e folga nessa rodada da Série A2. No Grupo B, veremos o Porto enfrentando o Pesqueira às 16h, no Antônio Inácio de Souza. Lembrando que esse jogo será transmitido através do site da Federação Pernambucana de Futebol. E às 15h, no Gigante do Agreste, em Garanhuns, 7 de setembro, e Xangrande jogam. Lembrando que o Decisão, componente desse Grupo B, folga na rodada 7 da Série A2 do Pernambucano. Eita, o Pernambucano que tá demais. O Pernambucano que teve novidade dessa semana que você trouxe aqui no nosso show, vai reforçar agora. Trouxe sim, a disputa do Campeonato Pernambucano 2018 será com 11 clubes, todos enfrentando todos. Os 8 melhores primeiros, os melhores colocados, né? Os 8 primeiros farão as quartas de final em jogo único. Lembrando que o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo, o sétimo, o terceiro, o sexto e o quarto enfrentando o quinto colocado. Jogo único também nas semifinais e a final sendo disputada em dois jogos, como rotineiramente já vinha acontecendo nas temporadas anteriores. Lembrando que quartas de final e semifinais joga aí com um jogo apenas. O bom desse campeonato é que decretou o fim dos hexagonais. Os hexagonais acabam. Esquece, essa divisão, não vai ter mais. Exatamente. E também os clubes da capital jogando no interior do estado, nos estádios de menor porte, levando torcida, algo que não vinha acontecendo no Campeonato Pernambucano. Aí fica aquela pergunta no ar agora: por que se demorou tanto para ver isso? Viu que não estava tendo resultado, né? Faz quantos anos que é disputado desse jeito, Anderson? Faz um tempinho já, eu acho que desde o título do 2014, salvo engano, já era disputado dessa forma, mas um antes hexagonal, né? Tinha um campeonato pernambucano com alta presença de público, aí também era bem diferente. Era bem diferente a fórmula de disputa também. O público se deu decorrente ao Todos com a Nota, que foi um programa que acabou aqui no estado de Pernambuco. Mas a gente percebe que vai melhorar sim o público, porque... Mas porque vai começar os times da capital, vai começar a jogar no interior, aí tudo isso vai trazer torcedores. Atrai a região. Atrai a região. Não só daquela cidade em que o time está... Mas como da cidade circunvizinho ali pertinho. Exatamente. Então, acho que se demorou demais para ver isso. Acho que a partir do momento que acabou Todos com a Nota, no ano seguinte já era para ter mudado de rumo. Apesar que esse regulamento do Campeonato Pernambucano, na minha opinião, é muito bagão. É só do tempo todo se fica mudando. Não sabe o que realmente quer. Agora já mudou para esse jeito. Eu não sei, né? Não vou ser maldoso aqui, Anderson. Mas essa é, assim, a minha opinião, não sei se isso era para beneficiar os times da capital. Porque eles não podiam cair para a segunda divisão do Série A2 do Pernambucano. Do Pernambucano, perdão. Então, assim, isso quer dizer o quê? Não sei se isso era para beneficiar. Na minha visão, para mim, era sim. Porque os times não caíam e, de certa forma, sempre que ele seria campeão, era um time da capital. Tinha uma certa vantagem, sim, para os clubes da capital. Eles entravam no meio da competição. Havia, sim, uma primeira fase com a disputa de 9 equipes disputando 3 vagas para se juntar aos 3 da capital. E teve até um turno passado... que não foi 2017, mas foi 2015, salvo engano, em que o Salgueiro não disputou. Aí ficou Santa Cruz, Sport, Náutico e Salgueiro. Salgueiro, né? Separados e apenas 2 vagas em disputa entre os 8 participantes na primeira fase. Acabou isso, agora todos enfrentam todos. O que espero de coração é que os estádios em 2018, a partir do dia 17, para onde está marcada a primeira rodada do estadual, tenham condições de receber os jogos em qualquer horário. Até porque a gente vê na Série A2 jogos às 3 da tarde, numa quarta-feira. Jogo que, para atrair o público local, é muito difícil. Horário de trabalho, horário de escola. E os estádios têm que ter aquela estrutura para receber um campeonato que já foi grande e que tem que retornar ao cenário nacional. Anderson, eu essa semana... Eu estava olhando as condições de gramados desse campeonato que é Pernambucano Série A2. É uma vergonha. É uma vergonha. Um campeonato que dá uma vaga à Série A1 do Campeonato Pernambucano. Os times jogando nas condições de gramados, na minha opinião, inadmissível para uma prática de futebol. E porque você não viu os estádios da Copa do Interior? Eu espero que você não... Pelo amor de Deus. O estádio de Sanharó, tão questionado pelo time de Carpina na Copa do Interior. O estádio de Cachoeirinha, onde eu tenho vídeos e posso até disponibilizar as pessoas verem aí nas redes sociais. Estádios que não tem grama. É barro. Eu fazer um pré-jogo só para falar sobre a má estrutura que é oferecida a esses times para disputar um campeonato de Série A2 que dá vaga à Série A1. No campeonato que está tentando voltar o que era, mas tem que começar de baixo. Né? Porque só se preocupar com o da ponta é bom demais. Esquecer o que está lá embaixo, aí não vai se ter um campeonato forte nunca. Ainda competitivo que, nunca. Ainda bem que os de baixo agora, né, considerados de baixo, se reuniram. Eu não gosto nem de dizer de baixo, né? A fórmula do campeonato. Eles mesmos tiveram fizeram força e o voto é esse. Mostrou a união também. Pois é, mostraram a união e conseguiram fazer um campeonato bem mais atrativo para o interior do Pernambuco. Acho que se tem que rever exatamente isso. Que se a gente for aqui falar de gramado, de condição de estádio para a disputa desse campeonato Pernambucano Série A2, Não deveria ter jogo nenhum. Não. Não deveria ter jogo nenhum. E fazendo. Ia jogar no Bozozinho lá para ver qual era o time que ia subir para a primeira divisão. Porque não existe o que acontece. Isso tem que ser revisto muito, muito. O jogo do Ibis, lá em Limoeiro, aquele tempo de Limoeiro é uma vergonha do centro limoeirense. O José Vareda. Estava olhando, é uma vergonha a estrutura. Acho que um dos melhores campos que oferecem condições. Eu posso dizer que o de Xangrande é um campo legal, até o Vitória Feminino, o plantão estava jogando lá. Tem o campo do Gileno de Carli, no Cabo Santo Agostinho. É um campo também que dentro de suas limitações, oferece pelo menos uma estrutura melhor. Agora tem gramado. Tem gramado que não existe. O nosso Jacozão aqui, para quem está ouvindo a gente fora de Vicência, o nosso Jacozão é o estádio que recebe vários jogos no Campeonato Municipal. Por sinal, o campeonato, eu convido a todos os nossos ouvintes para vir um dia assistir, quando começar o Campeonato Municipal, só agora em 2018. E nessa última edição, quem foi campeão foi o Náutico do Trigueiros, que é um distrito que tem aqui na cidade. Um gramado que a gente pode dizer que ficou de luxo ao passar do tempo, porque começou a ser bem cuidado. A gente até parabenizou durante todas as transmissões, não foi antes? Exato. Transmissões. Sobre o estágio do gramado que começou o campeonato e terminou. Está totalmente diferente, estava sendo cortado o tempo todo, sendo irrigado também. A irrigação também estava ali o tempo todo. Depois, graças a Deus, choveu e melhorou também muito. E é um estádio que dá, né? Na minha opinião, está muito maior do que esses estádios que tem por aí, Anderson. Exato. Pelo menos a questão de gramado, né? Exato. Outras Exato. Coisas a gente sabe que tem que melhorar. Mas a questão de gramado, na minha opinião, está melhor do que esse do campo do Santo Limoeirense. Como é o nome do estádio lá, Anderson? José Vareda. O José Vareda. Pelo amor de Deus, ali, para um time, o Ives acabou empatando lá. Vencendo, contra a equipe do Centro Limoeirense. Mas um campo que não dá para ter jogos. Gramado muito ruim. E sem tirar também, a gente lembra, do América, que jogava em Paulista naquele campo horrível do Paulista. Que quando o time se classificou para chegar jogar contra os times da capital, a Federação Pernambucana vetou. Rapidinho vetou tudo. Vai ter que jogar em outro campo, porque não pode jogar, porque os meninos vão... Os direitos televisivos, né? Que a gente levar em consideração... Para passar a imagem daquela também na TV, para o mundo assistir... Pois é, porque quem está ligado no, na TV, que tem os direitos de transmissão do campeonato, ela está sendo transmitida para todos os lugares. Para todo lugar, para todo mundo, então assim... Então, sem condições... Tem agora, por quê? Porque a Federação Pernambucana, de certa forma, contribui para isso. Os times que não tem uma boa... Enfraquecimento do campeonato. Dos clubes, então. Exatamente, porque se desse um apoio maior a esses clubes, um apoio bem mais eficaz para que esses clubes pudessem se estruturar em questão física também, né? Tenho a certeza que ia ter público, ia ter também, de certa forma, não um estádio 100%, mas pelo menos 75% por aí, que desse para ter jogos direitinho, sem ninguém sofrer. Porque as condições de gramados desses times, desses estádios, desses times, desses clubes, é vergonhoso. Ô Anderson, 12 horas e 59 minutos, vamos falar do Náutico. O Náutico perdeu ontem, viu? Cadê a vinheta do Náutico que tá aqui, né? Náutico! Exato, de novo. Náutico! Dois, porque o Náutico levou dois ontem da equipe do Goiás. E o Buff ficou mais redondo. Ou melhor, ficou mais curto, mais estreito. Complicado falar dessa partida do Náutico. Eu tive o prazer de acompanhar o jogo do Náutico, onde teve uma postura defensiva interessante. Foi. E ofensiva também. Começou o jogo neutralizando as principais jogadas do Goiás. O Goiás com dificuldades na troca de passes, tinha até mais posse de bola, mas não conseguia produzir muito. Foi até em certos momentos parecido com o jogo do Santa Cruz aqui no Arruda, em que o Goiás tinha posse, mas não sabia com o que fazer com a bola. E o Náutico, no final do primeiro tempo, sofreu sim com o Carlos Eduardo, que é um jovem, 20 anos de idade, um cara que... Foi um gol de videogame. Vem fazendo uma belíssima Série B, mesmo com a campanha irregular da equipe do Goiás. É um cara que, para 2018, eu não sei se continua no Esmeraldino. É um cara que apresenta bastante potencial e pode sim tirar o Goiás dessa situação. É muito jovem ainda, 20 anos, fez um gol, passou como quis por Manuel foi perdidinho na marcação e fez o primeiro gol. No segundo tempo, deu para perceber que quem tivesse mais banco de reservas, jogadores capacitados para decidir o jogo, sairia com um resultado positivo. E não deu outra. O Náutico, as substituições do Náutico na partida, a gente pode considerar que não chegam à altura das que foram feitas pelo técnico Hélio dos Anjos. O Náutico colocou o William em campo, no lugar do Gilmar, que saiu machucado. Aí colocou depois o Jerônimo, cara que não fez um gol até agora na temporada. A Jorge é um das categorias de base do Náutico, subiu juntamente com o Eric, mas fez uma boa Copa São Paulo. Quando subiu para o elenco profissional, não conseguiu render da mesma forma. E a outra substituição foi o William Schuster. O William Schuster volante, já quando o jogo já estava 2-0, para recuar um pouco mais o Náutico e não sofrer mais gols dentro da partida. Agora vamos considerar as escalações, as substituições do Goiás. Entrou o Thiago Luiz. Thiago Luiz experientíssimo, jogou por Santos, Avaí, vários campeonatos brasileiros de Série A de já disputados. Entrou o Andrezinho, que é outro cara também experientíssimo, bom na bola parada. Então, assim, as substituições do Goiás e o desempenho do Goiás, que foi bom no primeiro tempo e continuou sendo regular no segundo, fizeram que a equipe do Centro-Oeste brasileiro saísse com a vitória. Pois é, quando ele bota o Andrezinho, o meia, né, que é para povoar aquele lado ali, que ele percebeu que estava faltando criatividade ali naquele meio de campo, e bota Thiago Luiz ali como atacante. Agora, o Náutico deveria ter prestado atenção nisso, né? Eu estava observando o jogo do Náutico e o gol poderia sair muito bem mais rápido, né? Porque o Jefferson fez uma defesa, eu até comentei lá no rapaz, segura do Náutico, não vai demorar muito nessa equipe, não, porque é um goleiro bom, jovem e precisa, claro, de mais experiência, e se ele for para um clube maior, com certeza vai ter. E não que o Náutico não tenha, mas no momento o Náutico está difícil. E botou aí o Thiago Luiz, o atacante. Agora o Náutico não se ligou nisso. Foi até um jogo interessante, concordo com você. Sim. Eu achei que aquela questão de marcação foi bem feita. Biteco. Não é o nome dele, hein? O Dico? Do Dico. Eu quero chamar ele de Biteco. Não sei por que eu quero chamar aquele danado de Biteco. Daqui não. É Biteco. É, tem um Biteco aqui, né? O daqui é Biteco. Também tem os irmãos, né? Um faleceu, infelizmente, naquela tragédia da Chapecoense. E tem o outro Biteco que também, que até uns dias desses estava no Paraná Clube. Deixa eu procurar aqui, não devo falar o nome dele. Tem o Guilherme Biteco e o Matheus Biteco. Pronto. E o do Náutico é? O Dico. O Dico, pronto, vai naquela dele aqui agora, porque ele ficou confundindo, não. Mas o Dico foi até uma partida legalzinha, interessante, Anderson, na frente. Ele jogou ali na frente, ali, bem interessante. Ele e também o Gilmar, eu gostei, apesar que... Estavam muito isolados no ataque. A presença do Giovani e do Rafinha foi muito pouco para alimentar os atacantes da equipe alvirrubra, que até tiveram chances, mas as maiorias das vestidas ofensivas do Náutico eram em chutes de fora da área, em que pouco surpreendeu o goleiro Marcelo Rangel. O Náutico não conseguiu ser perigoso, acho que uma vez só no primeiro tempo que o Náutico chegou e que a bola nem no gol foi, passou por cima da meta, mas não aquele lance que obrigasse o Marcelo Rangel a fazer uma bela defesa, assustando as metas do Goiás. Quando joga com dois atacantes lá na frente e não tem a criatividade no meio, automaticamente o time não vai ser agudo, não vai ser ofensivo, não vai fazer nada. Tava até se defendendo bem, mas na hora do ataque tava só dependendo de o Gilmar para um lado e o Dico por outro. O Dico tava até fazendo uma partida, ele tava com a vontade, eu tava vendo que ele tava o tempo todo, mas só ele não faz milagre, né? Pois é, é um cara que se doa bastante dentro de campo, ele ajuda muito, mas a gente percebe que o Náutico foi até como uma postagem não tem reforço. O Náutico agora respira por aparelhos, a gente podemos dizer assim, na Série B. Depois desse resultado negativo, o Náutico agora tem 10 partidas a fazer e tem que, no mínimo, vencer 7 jogos. Se ele vencer todas que faltam em casa, e aí? A questão, Moisés, é que a gente leva em consideração que em 28 rodadas, o Náutico venceu 6 partidas. Como é que em 10 jogos, o Náutico vai vencer 7? Assim, é uma vontade que o torcedor tem de que o Náutico saia dessa situação, mas é impossível contrariar a matemática. A gente percebe que uma hora vai chegar o momento que o Náutico matematicamente não terá chances mais de reação dentro da competição e a Série C será inevitável. Os gols ontem foram marcados por Carlos Eduardo e Thiago Luiz, o atacante entrou. Exatamente. Pra você ver como é que foi, ele bota um meia pra criar as jogadas e bota um atacante lá na frente, porque sabia que aquele meia ia dar 5 passos para o atacante e ia deixar o atacante sempre naquela parte mais aguda ali para fazer gol. Então, ele leu direitinho o jogo e botou aí, foi pra cima do Náutico. Ontem, como você disse, o banco ajudou, e ontem também uma boa partida do camisa 8, Eliezer, particularmente eu não conhecia esse volante do Goiás, mas ele é muito bom nas bolas paradas, em várias oportunidades, quase que ele surpreende o goleiro Jefferson em cobranças de escanteio, e num chute de fora da área o Jefferson acabou espalmando para frente, e no rebote o Thiago Luiz fez o segundo gol que decretou a vitória do Goiás. Foi uma falha, mas também uma falha de marcação. Que deixou o cara também chutar sozinho. É um erro das defesas do futebol brasileiro em querer acompanhar a bola e não o marcador. Teve uma parcela de culpa também do goleiro, mas a gente pode até relevar, porque também se não fosse o próprio Jefferson, no primeiro tempo a goleada já teria sido consumada. Ele fez uma defesa do escanteio, que o cara quase faz um golaço, né? Um gol olímpico. Ele fez uma defesaça, depois fez aquela defesa de no meio ali, na grande área ali, o cara deu uma cabeçada, ele fez aquela defesa, enfim. Tá difícil para o Náutico. Dificílimo. O Náutico agora volta a campo contra a equipe do Guarani. Jogo no próximo sábado às 7 da noite. Jogo complicado, porque o Guarani também é confronto direto. O Guarani está na 15ª colocação com 34 pontos. E a diferença do Náutico em relação ao 16º colocado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, só faz aumentar. Eram 8 pontos, agora passou para 9. Só que aumentará durante esses jogos de hoje da Série B, porque o 17º Luverdense enfrenta o 16º Figueirense. Então é inevitável que o Náutico, essa diferença não aumente de 9 para 11 ou até mesmo 12 pontos. Vamos falar de um time que está numa situação, vamos dizer, um pouco melhor. Não melhor porque está na zona de rebaixamento, mas comparando com o Náutico. Na pontuação. Tá na pontuação e está na beira, né? O Santa Cruz. Mas ontem tudo deu errado para o Santa Cruz. Vai depender de hoje, mas o Goiás venceu, o CRB venceu, o Paysandu do Belém venceu. Aí hoje tem Luverdense e Figueirense, outro jogo de sumo importância para a equipe do Santa Cruz, que vai estar jogando no mesmo horário. Tem em entrevista coletiva, até mesmo você estava aí acompanhando comigo ontem à tarde, a entrevista do Marcelo Martellotti, em que ele deu a declaração de que o jogo era bem mais pressão para o América Mineiro, adversário de logo mais, do que para o próprio Santa Cruz. Discordo totalmente do treinador, discordo também das opiniões que foram dadas em relação da que o Marcelo Martellotti, o Santa tem a maior pressão. Na minha opinião, cada um tem a sua parcela de confusão, podemos dizer, nessa partida. Porque o Santa está na zona do rebaixamento, 29 pontos, se vencer vai a 32, iguala em número de pontos a equipe do Figueirense, mas não passa. E a equipe do Luverdense já está lá dentro da zona do rebaixamento. Só a vitória interessa hoje à noite. Do lado do Mineiro, não é diferente. Porque o América era o time, juntamente com o Internacional, que estavam ali disputando pau a pau o título da Série B. O negócio já mudou de figura com a vitória do Paraná na terça-feira. O América já caiu para a 4ª colocação, 48 pontos, e vê Vila Nova e Juventude no seu retrovisor. Então, o jogo já ganha outra conotação. O América Mineiro vai para cima do Santa Cruz, não tem nenhum desfalque para hoje à noite. Aí o Santa Cruz, com essa proposta ofensiva, possível proposta ofensiva do Marcelo Martellotti, para este jogo. O interessante desse jogo é, acho que assim, o Santa Cruz tem que vencer. Venceu, porque vai ter um jogo direto com o Figueirense, e ali vai ser o divisor de água. O empate nessa partida hoje à noite é ruim. Ruim porque o Santa fica com 30 e ainda fica na 18ª colocação. E caso uma vitória do Figueirense lá em Florianópolis, ainda continua na zona do rebaixamento por causa desse jogo entre Figueirense e Luverdense. E a situação ainda pode piorar, porque o Guarani, que vem logo acima de Figueirense e Luverdense, joga contra o Náutico na próxima rodada. Então, é vencer o jogo em Caruaru. É vencer ou vencer. Não tem outro placar. Desconsiderar que é uma equipe que está no G4 da competição e ir para cima. A proposta do Marcelo é interessante, porém é ousada, porque a gente sabe que o América Mineiro é um time que se comporta muito bem fora de casa, consegue muitos pontos longe de Belo Horizonte e pode sim surpreender o Santa Cruz. Agora o Santa deve se impor tanto na marcação como no ataque. Vai ser uma equipe que as chances que forem criadas devem ser concluídas a gol. Porque o América sim. Mineiro não perdoa. Não perdoa. E outra coisa, né? Se o Santa vence a equipe do América, né? Não sai, mas pode ficar ali e subir uma posição. Pode ir para 17º, dependendo do jogo do Luverdense contra Figueirense. Ou até o mesmo Figueirense pode vir para o lugar do Luverdense e o Luverdense sair. A reta final de campeonato, a gente começa a fazer vários somatórios aqui de quem pode ganhar, quem pode perder, principalmente numa situação delicada da qual está passando o futebol do Pernambuco. O Náutico praticamente fora de contexto, mas um Santa Cruz ainda inserido e com um treinador que está tentando levar o Santa Cruz mais à frente. O futebol que está sendo apresentado melhorou em relação aos últimos treinadores. Esperamos que o resultado positivo venha, porque fora isso, vai ser bem complicado nas 10 últimas rodadas da competição. E o Santa Cruz hoje joga no 4-3-3 de novo. Joga com apenas com possivelmente apenas com o Derley como primeiro volante. Primeiro volante do Derley, né? Vamos ver o que, é que vai dar, né? Porque agora, cara, como eu tava conversando com você ontem e disse isso pra você, como eu não sei como é que tá as vendas de ingressos pra esse jogo, né? Eu tava até brincando ali, mas também a gente não sabe de mais nada da verdade. Eu particularmente eu vi uma movimentação fraca, até por culpa mesmo da diretoria do Santa Cruz. Santa Cruz estava com uma promoção de ingressos que era R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. A Santa Cruz aumentou o preço dos ingressos para R$15 e R$30 a inteira. Que só na situação que o clube está, a gente percebe que não é hora de aumentar preço de ingresso. Era para manter o ingresso em R$10 ou até mesmo baixar. Ir lá na CBF e pedir porque o Goiás ontem colocou 11 mil pessoas no Serra Dourada, aproximadamente 11 mil, mas o preço do ingresso estava R$5 e várias promoções que o Goiás fez para atrair o torcedor para campo nesse momento complicado. Aí vai o Santa Cruz e aumenta o preço dos ingressos. Isso é coisa inimaginável. O presidente do Santa Cruz, ele está conseguindo destruir o que ele fez em dois anos. Tá jogando tudo no ralo. Começou com um time, equivocadamente, um time ruim. Assim, não vou dizer ruim, mas fraco, taticamente. Um time organizado. Começou com um treinador que só jogava para trás. Depois trouxe outro que não estava bem no time, trouxe ele para cá. E demorou vários jogos com o jogador, com o treinador. Sabendo que o treinador não estava rendendo. Mas pelo egoísmo, pelo ego, o time está desse jeito. Está menos pior do que o Náutico, mas está no mesmo caminho. Então, em 2018, a gente pode ter essa. Fosse terminasse agora o campeonato, claro, né? Ainda faltam várias rodadas. 11 rodadas na B e 12 na A. Mas se terminasse agora, o nosso campeonato, o nosso futebol pernambucano estaria nas categorias baixas do campeonato nacional. Jogando durante a Copa do Mundo. Santa Cruz, Série C, Náutico Série C. Além de Salgueiro. E Náutico e Sport Série B. Isso mostra que as diretorias devem repensar o que fizeram este ano. Dando uma pincelada em cada planejamento. Planejamento fraco. Fraco, por sinal. No Náutico foi a derrama de dinheiro logo no primeiro semestre. Foi o que acabou com o Náutico. Náutico fez investimentos pesados para disputar competições como o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, onde em outras diretorias o Náutico fazia esse trabalho no segundo semestre e não no primeiro, tendo um time bem mais competitivo na Série B do que no Campeonato Pernambucano e na Copa Regional. Sobre o Santa Cruz, as dívidas atrapalham demais o time Cobra Coral. Santa Cruz tem problemas com dívidas há muito tempo. E o dinheiro que entra no Santa Cruz, a gente não sabe para onde vai. A questão da transparência que acontece no Santa Cruz é muito deficitária. As pessoas trabalham com a questão do marketing do clube também. Até que deu uma melhorada agora com essa questão de produtos que o Santa Cruz está tentando comercializar para arrecadar fundos para o centro de treinamento. Mas ainda longe dos parâmetros de alguma coisa que venha a vislumbrar algo mais na frente. Santa Cruz errou nesse planejamento, a questão do dinheiro. É pouco dinheiro para muita coisa a fazer e querer fazer tudo na mesma hora, no mesmo horário. E sobre o esporte, a gente pode dizer que foram as várias competições que o esporte teve no ano. Mas não... sabe o que acontece, me atrapalhando? Sabe o que acontece com o esporte também? E isso é um mau planejamento, na minha opinião. É não saber o que vai disputar. O esporte não sabia se disputava. Agora. Campeonato Pernambucano começou dizendo que ia botar o sub-17, sub-20. Depois já foi mais o sub-20, que deu. Botaram o time titular, mistão. Aí depois não sabia se jogar mais a Copa do Nordeste. Depois estava na Sul-Americana. Depois jogou. Ah, isso é lindo. Ah, é bem legal. Agora, é legal, cara, o time está em várias competições, é legal. Agora, é legal quando o time tem um bom elenco. É legal quando uma diretoria de quatro competições, a equipe ganhar uma competição e ainda sem saber se foi campeão, se não foi mesmo. Agora sim, claro. O planejamento deixou a desejar nesse aspecto. Tem que entrar, que entrar no campeonato, se tiver quatro competições, porque os outros times do Eixo do Sul fazem isso. Se tem quatro competições, querendo ou não, ele pega uma e diz, essa aqui a gente vai lutar para ser campeão. Agora o Sport estava em cinco competições ao mesmo tempo. O Sport está em duas agora. Sul-Americana e a Copa... Campeonato Brasileiro. O Sport foi campeão pernambucano, chegou na final da Copa do Norte e foi até as oitavas da Copa do Brasil. Então, dentro de campo, o rendimento, na minha opinião, foi produtivo. Porque o Sport chegar até umas oitavas de uma Copa do Brasil, vindo de várias fases, teve que eliminar várias equipes. Também teve algumas partidas em que o Sport teve um rendimento abaixo. A gente fala essa questão. Tá ali, na minha opinião, por acaso. Porque por o jogo de casa. Porque pelo jogo de fora é horrível. Mas é justamente isso. Se a gente levar em consideração as equipes da Série B, que é o assunto que está sendo discutido agora, a maioria das equipes que estão aqui na ponta da tabela fazem o seu papel de casa. Fora de casa não consegue. Mas o que acontece é isso, né? Você está no meio mundo de competições, tá legal, é. Agora, se não monta... Eu acho que tem... O Sport, o ano passado, aconteceu a mesma coisa com o Sport. Não ganhou nada por conta disso. Também estava na Sul-Americana, também estava na Copa do Brasil, também estava na Copa do Nordeste, estava no Pernambucano. Perdeu tudo porque não sabia o que é que ia disputar. Começou sonhando em ser campeão da Sul-Americana, terminou perdendo tudo. Terminou sendo eliminado da Sul-Americana pelo Santa Cruz, depois perdeu na Copa do Brasil para um time que eu nunca nem vi falar aquele time, não sei qual foi o time hoje, agora eu não lembro qual foi o time, sei que tem uma memória boa para puxar, mas acabou perdendo também. Na Copa do Nordeste, foi aquele Deus da Cuda, que a gente sabe o que aconteceu, também o time não estava mostrando bem. No Campeonato Pernambucano nem se fala, porque... perdeu os dois jogos contra o Salgueiro. Então, assim, está faltando essa questão dessas diretorias, e a gente até parabenizava, né, a diretoria do Sport, porque realmente tinha se organizado, mas depois, quando a bomba estourou, veio tudo à tona que estava acontecendo lá dentro. E a equipe do Santa Cruz montou um time taticamente fraco, um time, na minha opinião, muito abaixo de uma Série B, disputou o Campeonato Pernambucano, empurrando com a barriga, disputou a Copa do Nordeste, foi se classificando, mas também empurrando com a barriga, se classificou-se daquele jeito que foi. Disputou a Copa do Brasil, já lá na parte da frente, já pegou um time bem mais forte, já numa situação ruim também, a gente sabia que ia ser eliminado. Então, assim, o Náutico, aí acho que o pior de todos é o Náutico, né? O Náutico disputou a Copa do Nordeste, perdeu. Não, nem por falta de dinheiro, mas foi uma questão política ali que acabou com o clube. Achamos que o Náutico ia ser campeão pernambucano, não foi. Copa do Brasil foi a vergonha. Enfim, esses times pernambucanos tá realmente deixando muito a desejar em planejamento. Acho que a palavra é essa. Planejamento que não tem. Os outros times começam a se planejar agora. Estamos a 2 meses para o final do ano. E a 4 meses para a temporada do próximo. Se eu não estiver enganado, você pode me corrigir. Então, assim, se caso... Já começam a se planejar? Na verdade, 3 meses. 3 meses antes, porque começa em janeiro. Porque começa dia 17 de janeiro. Então, esse 17 agora de outubro que vem, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. Então, lembrando que é regra da Confederação Brasileira de Futebol. Não é nem isso. É o que aí? É os 30 dias obrigatórios de férias aos jogadores. O Campeonato Brasileiro Série A termina dia 3 de dezembro. Sport, caso um eventual final de Copa Sul-Americana, o Sport joga até o dia 13. Isso quer dizer que já não teria tempo. Dia 13 de dezembro a 13 de janeiro, os jogadores estão automaticamente de férias. São 30 dias. O campeonato começa dia 17, amigo. São 4 dias de pré-temporada. Então, assim, é um calendário de 2018. Primeiro não vai acontecer terrível. Isso. Primeiro vai acontecer isso. Quando chegar no dia 1º de janeiro, no dia 2, a gente tem que se apresentar. Isso é que vai acontecer. Porque não vai ter pouco, vai ter muito pouco tempo para se apresentar. Não tem condição você montar um time com 2 dias e não ter jogar, não, futebol não. Não tem pelo condição. Pelo que eu tô percebendo. A não ser que pelos meninos da base, que já estão exatamente. Lá o tempo todo, e bota para disputar pelo menos esses campeonatos no início. Né? Pelo que eu tô percebendo, pega o campeonato do pressão, vai ser inevitável. Copa do Nordeste não vai disputar mais. A gente sabe. Esse ano, pelo menos no próximo, não disputa mais. Que, na minha opinião, ainda há ressalvas, porque essa não disputa de Náutico e Itabaiana e 13 Cordino, pra mim, tem alguma coisa. Então... Porque não saiu os jogos ainda, e a gente vendo, sabe que a B está sempre com jogos em sequência. Mas o que iria acontecer, porque se o Sport volta? O Náutico sairia. E quem iria disputar? O Santa e o Salgueiro já estão classificados. Sim, porque... A fase de grupos não mexe mais. Sim. Aí no caso, o Sport teria que disputar uma pré. É uma pré contra o Itabaiana. Capaz de ficar fora, né? Também. Aí seria bem legal isso. Ia ser muito legal. É a questão, né? Você agora não pode se mexer. É inadmissível mexer na fase de grupos da Copa do Nordeste. É porque. Se acontecer aí, mostra que realmente não tem, já tá bagunçado igual o Pernambucano também, né? O que equivale à Liga do Nordeste e aos clubes considerados os grandes, Pernambuco, Bahia, Ceará, é a questão do dinheiro. E agora aumentou, né? Porque o maior poder aquisitivo, você ter preferir o 13 da Paraíba e o Sport. Qual time a Liga do Nordeste vai querer disputar da Copa do Nordeste? O Sport tem mais camisa, tem mais torcedores, a TV vai ser bem mais atraída, tem mais audiência. Então, isso é que é verdade. Tem que levar por esse lado. Sport, agora, nesse momento, hoje, 7 de outubro, está fora da Copa do Nordeste. Vamos ver daqui pra frente, porque, na minha opinião, a demora nessa disputa desses jogos pré-nordestão tem alguma coisa rolando nos bastidores. E isso se dá por conta da má fase do Sport na Série A, porque se o Sport está ali, entra ali no G9, né, pode ser até um G9, né, Anderson? Dependendo aí de se o Flamengo venha a ser campeão e esteja no meio. Pode até anotar aí. Eu vou até lhe dar uma caneta. Anote aí. Cadê a caneta? Eu vou pegar aqui a caneta. Minha porque ultimamente eu tô notando tudo que você fala. Anote. Você falou um. Eu tô vendo você. Tá se pronto aí esquecer do Avaí, tá bom? Não se preocupe. Só terá uma definição da Copa do Nordeste no final do Campeonato após Brasileiro. O fim do Campeonato Brasileiro. Beleza. Pode anotar. O fim. Antes disso. Não tem Copa do Nordeste, não tem pré-nordestão. Tá gravado aqui. Tá gravado. Tá escrito. Todo mundo tá nos ouvindo nesse aqui, momento. Porque... No final do Campeonato Brasileiro, você vai pagar com uma pizza aqui pra gente. Tá certo. Né, que você acabou falando que o Avaí ia cair. Eu procuro o Avaí lá embaixo e não encontrei ainda. Não, tá não. Tá nada. Ai, meu Deus. Vamos. Calma. Eu não tô defendendo o Avaí. Olha só, e é isso que acontece. Agora a gente falando sério aqui, rapaz, não existe esse planejamento dos times pernambucanos. Esse planejamento muito ruim. Diretoria do Sport, diretoria do Santa Cruz e a do Náutico, principalmente, que vai cair para a terceira divisão, não tem escapação. Não escapa, o Náutico cai para a terceira divisão, não sei o Santa Cruz. Santa Cruz vai depender de muita coisa ainda. Santa Cruz, eu só posso dar um parâmetro ao Santa. É, quando ele cair, então quem vai dizer que ele caiu? Não. Depois da partida contra o Oeste. Ah, sim. Pensei que tu ia chegar aqui quando ele cai. Ah, o Santa que caiu. Eu não disse aqui que ia cair. Eu quero ver o jogo de hoje. Quero ver o jogo contra o Figueirense. E quero ver o jogo contra o Oeste. O Santa Cruz mostrar o futebol que mostrou nesses últimos jogos. Contra o Internacional também. Eu achei que o Santa Cruz foi muito de peito aberto. Lógico. Mas também isso, né? Mas foi com muito peito aberto, né? Você não vai para um lugar daquele jogar com 3 atacantes lá na frente. Jogar do jeito que jogou no 4-3-3. Esperando o quê? Um valeu, porque ia esperar o quê? A nossa zaga falhando o tempo todo, porque bolas alçadas na área é um Deus nos acuda na equipe do Santa Cruz, Jones. Mas também o poderio ofensivo pelo alto do Internacional é muito grande. Então não tem nem o que questionar. Essa partida é fora de contexto. Até você falar isso aqui, que isso não poderia mexer em nada. Não, em nada. Não. Agora, pode mexer esse a de hoje. A partir de hoje, eu quero ver o Santa Cruz contra o América, o Figueirense que é confronto direto. Você não perdeu em casa ainda, como no Oeste que vem no crescente. Oi? Acho que o Santa Cruz não perde para a equipe do América. Esperamos que não. Agora o América não tem nenhum desfalque. Não tem ninguém, nem no DM, E até o próprio Bill, que se envolveu naquela confusão com o Zé Carlos, retorna hoje à equipe do América Mineiro. Tem que ser sabida a inteligência do Santa Cruz hoje. É, o Santa Cruz tem que... Tem que usar todos os fatores. Sim, pô. A torcida tem que comparecer também. O horário não é ruim. Treino, o pessoal foi até... Eu sou informação que sem torcedores foram lá. Isso. Sem torcedores foram lá apoiar, até o Derlei falou muito bem dessa iniciativa. O presidente Santa Cruz, ele sumiu das redes sociais do jeito, né, que a gente não vê mais falar nele. Não é momento. Não é momento para aparecer em redes sociais, até concordo com o Alírio. É hora de trabalhar. É hora de mostrar serviço no Santa Cruz. Agora eu quero ver depois, se o Santa Cruz escapa, ele tá lá. Eu não disse que não ia escapar. Se tu ficar orgulhoso que o time escapou da segunda divisão, para mim, não existe. É a mesma coisa do Sport escapar da segunda divisão. O Santa Cruz não cair e ficando e os postos escapar. Pra mim é eu vergonhoso. Acho que depende muito do contexto. Depende do contexto. Se vai estar tá feliz, ali nas últimas. Sim, mas vai, sim, lógico. Feliz, o torcedor, vai ficar, feliz, o torcedor feliz, não vai ficar feliz, mas aliviado, porque já aliviado, sabe o que passou. Exatamente. Mas o feliz precisa, de lógico, sim, você comemora? Não. É, mas tá aliviado, visando, e não, porque coisa vai ficar boa. Novamente numa série. Quem tem que estar feliz é os torcedores do Fortaleza. Né, que depois de 8 anos aí acabou voltando. Aí tem que estar feliz mesmo. Mas o Santa Cruz voltar para escapar da terceira divisão e ficar feliz, isso para mim é vergonhoso. É feliz não, mas feliz não, com, não é a palavra. Com uma competição dele ruim dessa, porque eu nunca vi, viu? Eu tô aqui com a tabela aqui, né, do primeiro ao último, eu fico emocionado com as qualidades dos times ruins que tá aí. Tirando o Internacional, que agora parece que acordou e quer jogar bola, o resto é tudo mediano. O mais incrível ontem... Tudo mediano. É que os resultados não ajudaram, né? A gente tá acompanhou o Boa Esporte e Paysandu ganhou, e o CRB ganhou do ABC. Essas duas equipes já subiram aí 35 e 34 pontos, respectivamente. Se levarmos em consideração quem fez os gols das equipes, tu conhece? O jogador que atuou aqui. Ó, primeiro... O gol do Paysandu foi de Bergson. Bergson jogou no Náutico. O segundo gol do Paysandu foi marcado por Diego Ivo, zagueiro. Jogou no Sport. E o gol do CRB, pra matar mesmo, pra dizer, teve a participação do Trio de Ferro, pronto. Gol de Danilo Pires, gol do CRB. Pronto, 1-0. Então, assim, jogadores que passaram pelo futebol de Pernambuco, decidindo em outras equipes e deixando o futebol estadual em maus lençóis. Olha, vê só isso aqui. Eu tô olhando aqui a tabela, os nossos ouvintes estão acompanhando a gente aqui agora, são 1 hora e 28 minutos. E olhando pra tabela aqui, tem Internacional, Paraná, Ceará e América. Tá até lindo agora. Tá bonitinho, né? Aqui a gente fala do Paraná, que tem história. Que jogando, né? Aí vem aqui o Ceará e o América, que também teve que subir, mas voltou, e o Internacional na ponta. Mas quando eu olhava pra tabela e encontrava Juventude, nada contra o Juventude, viu? O Guarani. É, também teve por ali também o Oeste. Uma caída. O Vila Nova. Do Guarani. O Vila Nova. Meu Deus do céu. Eu pego essa aqui, tabela, pego na tabela da Série A também, que. Meu Deus do céu. A classificação da Série B. Essas duas competições estão. Os clubes que compõem a Série B, tecnicamente, são muito fracos. São muito ruins. Muito ruins mesmo. Olha os times que estão à frente aqui do Náutico e do Santa Cruz. Aí vem Figueirense, não, né? Mas eu vou pular aqui. Guarani, aí o Boa Esporte, Londrina, Brasil de Pelotas e Oeste. Só corrigindo aqui que eu disse que o Paysandu estava com 35, na verdade está com 36 pontos. 36 e o CRB pontos, não está com 34, está com 35. Um ponto a mais aí pra cada. Mas esse desempenho aí de Santa Cruz, Náutico, Figueirense, Guarani, equipes de torcida. Goiás. Tudo em decorrência do sétimo lugar, o Oeste. E do 11º, Boa Esporte. Ninguém. Londrina é aquele time. Nem Fred, nem E o Brasil de Pelotas. Também. Que fez uma campanha no passado assim, que... É aquela história, né? Como diz o ditado no cotidiano, nem fede, nem cheira. Fica ali, nem vai pra Série A, mas também não briga pelo descenso. Fica ali no meio da tabela, conquista os pontos dentro de casa e vai se mantendo na segunda divisão. Quem sabe um dia chegar na primeira. Mas esse desempenho de Oeste e Boa Esporte, isso é surreal. Isso não existe em nenhuma competição. Porque se a gente olhar a folha do Oeste, a folha do Boa Esporte, os jogadores que essas equipes possuem, pelo amor de Deus. Foi jogou, eu tava vendo o jogo do Boa, eu acho que se brincar, tinha mais gente dentro de campo do que na arquibancada. Boa, não, é time de empresário, como a gente diz aqui. Pouca torcida, jogadores que estão ali tentando mostrar um futebol para outras praças, outras equipes. E o Oeste é surpreendente. Eu tenho que assistir hoje à tarde. O Oeste também, viu? Tem um jogo lá, não sei qual foi o jogo que eu tava assistindo do Oeste, que tinha 4 torcedores. Quanto? 4. Na Série A não vai ser. Torcedores. Caso um eventual Série A, não vai ser diferente. 4 torcedores. O Oeste hoje joga contra. Vê só a tabela do Oeste, que é o contexto da Série B que envolve Santa Cruz e Náutico. O Oeste pega o Guarani em casa. Depois ele pega o Ceará em casa, confronto direto. E depois vem para pegar o Santa Cruz. Então você vê que essas três partidas do Oeste, o Oeste ganhou do América Mineiro no Independência. Tá aí concorrendo diretamente com Juventude, com Vila Nova, com o América Mineiro, por uma vaga na Série A. Vou me arriscar aqui e dizer que a Série C foi mais competitiva do que essa Série B. Tomara que eu não esteja falando besteira. Tem clubes bem mais competitivos. Mas tem jogos na Série C que... Aí vamos dizer assim, o locutor tá louco, tô falando besteira. Não é besteira, não. Você assiste os jogos. A gente fala isso porque a gente assiste jogos. Do mesmo jeito que a Série B teve bem jogos mais competitivos do que a Série A. Inter e América, Internacional e América, meu amigo, foi um jogaço. Agora, assim, tem jogos. Já São Paulo Esporte foi uma decadência. A São Paulo Esporte parecia um jogo de Série D. Acho que não tem jogo daquele jeito. A bola, não sei pra que. O gol foi uma beleza, Anderson. O gol bateu um cara, tirou e bateu no outro, bateu no outro, que voltou, fez o gol. Então isso mostra que o campeonato, esses campeonatos. O nosso, eu vou dizer todos, campeonatos, falar no plural, porque o campeonato da Série A, não é esse campeonato todo. Da Série B, aí lavar o trem, da Série C, aí eu disse aqui, né, tem jogos que são melhores do que o da Série Mas B. Mas também tem suas bombinhas. Tem suas bombinhas. E a Série D é aquele negócio que vai se arrastando pela barriga. Então, assim, o que acontece é que mostra que o nosso futebol brasileiro não é isso tudo que o pessoal fala. Por isso que muitos consideram o campeonato brasileiro Nivelado. Porque qualquer time pode chegar e pode vencer. Quem demonstrar o melhor futebol vai se destacar. Realizar 10 pontos na frente aí foi um Corinthians da vida. Né? Tá aí perdendo já para todo mundo. Tá um desastre, turno. Tá na zona de rebaixamento. Tá complicado. Mas no segundo turno, quase na boca do rebaixamento. Isso mostra também que se você fez um bom primeiro turno, você abrindo no mínimo 15 pontos de vantagem, você vai comer só daquela gordurinha. Você ganha um aqui, empatou ali, perde outro aqui, ganha outro ali e vai ser campeão. É, o Corinthians vai ser campeão, o Corinthians vai ser campeão. Vai ser assim brasileiro porque ele fez uma boa gordura no primeiro tempo. No primeiro turno, porque o segundo tá um desastre. Então mostra realmente que esse campeonato não é isso tudo. Mostra, e isso cabe aos times brasileiros baixar a bola. Porque quando joga contra o time de outros países, contra o time daqui da América, numa Libertadores, na Sul-Americana, acha que o daqui tá melhor do que o de lá, mas não tá não. Quando o daqui vai pra lá, que leva uma pizza, leva o futebol, diz, vai me dar onde é que esse futebol tem, né? Não, aqui, eles lá estão organizadinhos, aqui tá vivendo do nome. E o que tá acontecendo nos campeonatos séries A e B, que a gente tá comentando aqui, é a questão de blocos. Tá o bloco da Libertadores, o bloco do meio contra o rebaixamento e o Lanterna. Isso acontece na série A e B, porque tem os clubes que se destacam, aqueles clubes que estão ali no meio da tabela, o que colar, colou, e a de baixo, a parte do desespero. Na Série B também é assim, tem o Inter, que demorou para engrenar, mas agora é o Inter, tá lá em cima, quem quiser acompanhar, se habilite, mas acho muito difícil. Aí vem um bloco que vem do Paraná até o Oeste. 5 pontos a diferença. Em 2 rodadas, pode mudar tudo aqui, esse panorama dessas 6 equipes da competição. Aí do oitavo até o Santa Cruz, a diferença de 10 pontos, a gente vê outro bloco das equipes que, como já disse, nem fedem nem cheiram, e as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Náutico e ABC, terminou o campeonato. Enfim, 1h34, a gente está encerrando o programa, está chegando o fim, antes. E é aquela história, né? A gente fica pensando como é que vai ser os nossos times pernambucanos no próximo ano. Porque vamos torcer para uma vitória do Santa Cruz. Vamos pensar hoje, eu queria dizer agora. Vamos pensar hoje, esperamos um coração, de coração verdadeiro. Estou torcendo muito. Um bom futebol da equipe do Santa Cruz. Estou torcendo muito que o esporte, a gente brinca aqui em off, eu, Anderson, o Matheus também. Mas estou torcendo muito que o esporte não caia para a segunda divisão. Pelo time que acaba o futebol de Pernambuco. Pelo time que tem, pelo dinheiro que foi investido, né? E um time daquele vir cair para a segunda divisão será um desastre. Porque, assim, não é que o mundo vai se acabar porque o esporte caiu. Mas vai ser ruim para o nosso futebol. O próximo ano é ano de Copa do Mundo. Estou torcendo muito. Eu Mas que o Náutico não tem condição mais. Mas pelo menos que o Santa Cruz não caia para a segunda divisão. Pelo menos um representante na segunda divisão. Na segunda divisão, um representante na A. Não sendo o Sport. Mas o Santo Náutico que permaneçam, porque ano que vem. Vai ser, pelo amor de Deus. Náutico e Salgueiro praticamente. Salgueiro já tá lá, mas o Náutico praticamente vai já tá com o seu passaporte garantido. Então assim, o que mais me entristece é ver a Federação Pernambucana não fazer nada para tentar ajudar. E dar a declaração de que os três vão escapar. Vão escapar. Pô, do nada se acender. Vem um babaca que parece que não entende de futebol, ou acha que ele tá no mundo, ele vive no mundo, no lugar que a água, né, que derrama nas chuvas é água de coco, né, que você acaba tomando água boa, né, aquela, não que a chuva não seja, que também é, mas ó, que você possa tomar, né, logo de cara, que chega e diz que os três vão escapar. Ou ele não está vendo futebol, ou ele não entende nada, ou ele não sabe a situação. Que está passando no estado de Pernambuco, né? Porque como é que é? O Sport, do jeito que está, caiu muito em rendimento daquele Sport que foi no primeiro turno. Santa Cruz, desde o começo do ano, que está empurrando pela barriga. E o Náutico já está na segunda divisão, na terceira parte, desde o ano passado. Então, nossa, está difícil. E ainda pega um campeonato Pernambucano Série A2, dá uma vaga para um só. Então, claro, estou querendo deixar só 10. Mas nas condições que é vergonhoso aqui. Sem ninguém saber de nada que está acontecendo no campeonato Pernambucano. Então, vai para uma Copa do Interior, a vergonha. Copa Pernambuco não existe mais. Então, muita coisa tem que ser revista. Muita coisa tem que ser revista mesmo para que o campeonato pernambucano possa voltar sua força, para que os times de Pernambuco possam, de certa forma, disputar uma Série A, disputar uma Série B, disputar um campeonato do Nordeste, uma Copa do Nordeste, sendo favorito, que sempre entra, mas acabam perdendo, apesar que nesses últimos anos o Pernambuco liderou, foi o Sport campeão, depois foi o Santa Cruz, aí agora foi que outra equipe de outro estado acabou vencendo, mas que não pare por aí, né? Que tenha uma força realmente, e que realmente se invista no campeonato pernambucano, é o que eu, Anderson e toda a imprensa pernambucana espera, né, Anderson? Exatamente, investir no futebol de Pernambuco, começar da base até as pontas, para que todos não venham a sofrer num futuro próximo no futebol brasileiro. Vamos encerrar o nosso programa, né? Isso aí, a torcida fica para o Santa Cruz. E a gente acabou conversando muito aqui hoje. Muito extrapolando, né? Hoje está não é desorganizado, mas é apertado, né? Exatamente. Hoje a gente fez muita coisa nos estúdios da 98, a correria danada. Deixa que mais você chegou no estúdio B hoje que a gente corre. Então por isso que a gente estava um pouco desconectado hoje aqui. Exatamente. Mas tá, as informações, elas passam aí com credibilidade. Passar aí ao torcedor que hoje tem pré-jogo, Santa Cruz e América Mineiro, lá no blog do Anderson Batista, na nossa página no Facebook. E mais informações vocês vão acompanhar aí no andersonbatistape.blogspot.com.br. Só lembrando aqui, Anderson, o Adielson, senhor Adielson, que é o pai da Patrícia Bernardo dos Santos. Ele se encontra ainda aqui no nosso estúdio da 98, lá no estúdio B. E espera aí que a sua filha venha aqui na rádio. A filha dele é esposa de um senhor que trabalha em uma padaria aqui da cidade de Vicência, né? E ele está aqui à sua procura, viu, minha amiga Patrícia Bernardo dos Santos? Está aqui à sua procura, ele veio de Igaraçu e não sabe onde é a sua casa. Então a gente espera que alguém que esteja ouvindo e conheça a Patrícia Bernardo dos Santos, que entre em contato e venha aqui agora mesmo na Rádio M, que ele está aqui no Estúdio B à sua procura. Essa informação vai ser repassada durante toda a tarde para que a Patrícia possa chegar por aqui, meu amigo Anderson. Exatamente. Você chega no local e não sabe. Serviço de utilidade pública aqui na Rádio Vicência FM. Esperamos que esse caso tenha uma resolução e que essas informações vão sendo repassadas aqui ao longo da nossa programação. A gente se encontra antes na segunda-feira, se Deus quiser. Através do show da manhã, trazendo os resultados e os principais destaques que aconteceu no final de semana no futebol de Pernambuco. Pois é, viu? Então, meu amigo Anderson, uma boa tarde para você. Fica na boa aí. Teve aí, viu? Tá chegando o finalzinho do nosso programa com o trabalho técnico de Josué Cândido. Não, no comando Moisés Silva. Participação dos nossos comentaristas, Anderson Batista. Também o Alessandro Matias e o Matheus Nascimento. A gente volta no próximo sábado com o Debate Bola. Uma ótima tarde e até lá. ZYT 1821, Rádio Vicência FM 98,5 MHz.